Vamos estar à conversa já de seguida com o Parco António Loureiro, Parco de Oliveira do Hospital. E surge então esta conversa a propósito desta iniciativa de visita da relíquia de São João Paulo II pelas paróquias da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Vamos então dar já de seguida as boas-vindas ao Sr. Padre António Loureiro. Mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova, Sr. Padre. Muito obrigado por esta oportunidade de estar convosco. Saudamos todos aqueles que neste momento nos acompanham. Queremos desejar a todos um bom dia. Que o dia de hoje seja também um dia abençoado para todos vós. Muito bem, muito obrigada também. Seu Padre, uma iniciativa importante, esta de fazer peregrinar a relíquia de São João Paulo II pelas paróquias da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Esta relíquia que está então no Conselho, desde o passado mês de maio, foi no dia 22 de maio que Oliveira do Hospital acolheu de forma solene São João Paulo II como padroeiro do Conselho e da Unidade Pastoral, esta relíquia que foi enviada pelo Vaticano. Seu Padre, que relíquia é esta? A relíquia é sempre uma memória de alguém que foi importante, de alguém que foi reconhecido pela sua santidade e que nos recorda a sua presença de algum modo física. Nós, efetivamente, no dia 22 de maio, quisemos dedicar a nossa Unidade Pastoral e o nosso Conselho a São João Paulo II, para que ele seja nosso intercessor, nosso exemplo, nosso protetor, para que nos sentirmos como uma unidade a nível concelhio, a nível de igreja também. Somos uma unidade pastoral e então o facto de termos São João Paulo II como nosso padroeiro vai ajudar-nos também a descobrir os seus passos e a seguir um bocadinho a grande mensagem que ele nos deixou da nova evangelização. A relíquia que nos foi enviada pelo Vaticano são um bocadinho do seu corpo, neste caso cabelo autêntico, portanto do seu cabelo, que nos recorda a sua pessoa física. Ele no céu intercede por nós e também está connosco através desta relíquia. Portanto, a relíquia é algo que nos recorda a pessoa física de alguém que a Igreja reconheceu como santo e que por isso é uma presença viva que continua através do tempo junto de nós. E tem suscitado muita curiosidade, quer dos oliveirenses, quer de outras pessoas, até porque se trata de São João Paulo II, um Papa que foi muito acarinhado e que disse muito a muita gente e que está presente e que muitos de nós conhecemos, chegámos a conhecer. Efetivamente tem despertado algum interesse. Temos, na altura foi constituída um grupo da paróquia que se chama Associação São João Paulo II, em que houve muita gente que se inscreveu e temos já pessoas inscritas também de outros locais. Também tenho conhecimento de muitas pessoas que têm vindo visitar a estátua que ficou aqui no recinto de São João Paulo II. Ainda amanhã temos um grupo de 90 professores primários reformados que também ouviram a Oliveira do Hospital, quiseram ou querem ir também visitar esse espaço. A relíquia está mais reservada, portanto é algo mais sagrado, digamos assim, que temos guardado na nossa igreja e que agora então decidimos que fosse também peregrinar ou que fosse visitar cada uma das nossas paróquias. É um momento também mais solene, mais religioso, digamos assim, mais íntimo, de oração ante a figura de São João Paulo II. Uhum. Como é que vai então decorrer e acontecer esta peregrinação por todo o concelho? Então no próximo sábado, que é a celebração litúrgica de São João Paulo II, ele foi canonizado com São João 23, também Papa, e no próximo sábado é o dia da sua memória litúrgica, então teremos uma celebração festiva da Eucaristia às 18 horas na nossa paróquia, em que teremos também presente a relíquia de São João Paulo II, em que convidamos todos os associados a poderem estar presentes. E a partir desse dia começará então uma peregrinação por todo o nosso, pelas paróquias do nosso concelho, que basicamente consistirá na celebração da Eucaristia na parte da manhã, nos domingos, em que vai visitar cada uma das nossas paróquias, em que será solenemente acolhida na celebração da Eucaristia, e depois da parte da tarde haverá uma hora de adoração ao Santíssimo, também com a presença da relíquia. Portanto, pretendemos acolher a relíquia na Eucaristia e depois também ter uma oração da parte da tarde em cada uma das nossas paróquias. Portanto, o arranque vai ser este sábado, dia 22, e vai ser assim até o dia 26 de março. Portanto, vai passar pelas várias igrejas do concelho, portanto, pelas várias localidades, para as comunidades poderem saber quando é que a relíquia ali vai estar. Portanto, também foi distribuído um folheto informativo, não é? Com todas essas informações. Portanto, as populações estão devidamente informadas. Portanto, este calendário foi também acordado com os diferentes párocos das nossas paróquias, para que cada pároco, no dia em que tocar a sua paróquia, pois possa também acolher solenemente a relíquia e depois ter a oração da parte da tarde. Esperemos que efetivamente possa haver uma grande acolhimento a esta nossa iniciativa, sobretudo porque é a devoção com o Papa São João Paulo II que nos ajudará e que em cada um poderá também fazer a sua oração, o seu pedido, a sua ação de graças, renovar a sua fé junto ao Santo Padre, que é agora nosso padroeiro. Portanto, nós começaremos no dia 22 de novembro do hospital, com a celebração da Eucaristia. No dia 23, domingo, teremos a adoração ao Santíssimo, da parte da tarde, na presença da relíquia de São João Paulo II, e depois teremos um calendário. No domingo a seguir será Lagares da Beira, depois teremos Aldeia das Dez, Travanca de Lagos, Galizes, Nogueira do Cravo, Lagiosa. Portanto, teremos um percurso continuado que será também, se divulgará em cada paróquia, haverá também um cartaz que diga todo este percurso. Também enviaremos uma carta a todos aqueles que se inscreveram na associação, dando notícia desta nossa iniciativa, e esperamos que tanto aqueles que se inscreveram como todos os paroquianos possam efetivamente ter um momento de oração importante, que confirme a fé, que possa ajudar que São João Paulo II seja inspiração para o nosso presente. Seu Padre, podemos até comparar esta iniciativa àquela que foi da peregrinação da imagem da Nossa Senhora de Fátima, ainda que é outro nível de grandeza, no entanto, é mais ou menos algo semelhante que esperam que venha a acontecer em Oliveira, que em cada no concelho, que cada localidade se prepare e se mobilize para acolher esta relíquia. Pronto, será uma dimensão um bocadinho diferente, não é? Nossa Senhora de Fátima, a imagem peregrina, foi um momento coletivo em que aderimos em grande massa, apesar do mau tempo, foi muito, muito notório, muito solene. Neste caso, será um pouquinho ao contrário. Iremos, a relíquia irá peregrinar a cada paróquia, portanto, será uma celebração local em cada paróquia, não uma celebração coletiva. Mas o objetivo é esse, o objetivo é que todos nos possamos sentir envolvidos e, de algum modo, inspirar-nos em São João Paulo II. Quando, no dia 22 de maio, quando foi aprovada, quando acolhemos a relíquia e foi declarado padroeiro da nossa unidade pastoral, houve também uma pequena invocação que foi aprovada, que é São João Paulo II, rogai por nós e conduzi-nos à santidade. E é justamente isto que pretendemos, que São João Paulo II interceda por nós e nos ajude a descobrir um caminho de santidade neste tempo difícil, em que muitas vezes vivemos de costas voltadas para a Igreja, mas o objetivo é esse, que na nossa vida a santidade, que quer dizer viver e experimentar o amor de Deus, possa ser uma realidade inspiradora para uma vida mais feliz. Seu Padre, esta é uma forma de incutir um maior gosto também pela prática da Igreja em Oliveira do Hospital. Portanto, podemos destacar estes dois momentos importantes que marcaram este ano, o acolhimento à imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima, também o acolhimento a São João Paulo II como padroeiro do concelho de Oliveira do Hospital e da sua unidade pastoral. Portanto, dois momentos importantes em que se assistiu a duas verdadeiras manifestações de fé. Algo está a mudar por cá também, a unidade pastoral tem tido esse cuidado de dinamizar este tipo de iniciativas para também incutir uma maior prática entre os fiéis. A sensibilidade religiosa nem sempre é fácil de se desenvolver ou de se concretizar, no entanto, também o tempo em que vivemos é um bocadinho difícil. Há um certo indiferentismo, muito egoísmo na concepção da vida, uma dimensão muito material, mas ao mesmo tempo há uma sensibilidade espiritual que permanece e permanece ativa. Efetivamente, pretendemos ajudar a redescobrir as nossas raízes cristãs. Vivemos numa comunidade onde a raiz cristã é é fundamental e todos, praticamente todos a temos. Então é um bocadinho para redescobrir esse sentido cristão da vida, a dimensão de onde se pode louvar a Deus, de onde Deus pode ter um lugar, de onde o lugar de Deus, do Deus amor, conduz uma vida, de onde a caridade pode estar mais presente. Então é o nosso desejo, efetivamente, que também nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos jovens, nas nossas crianças, o sentido da fé se possa despertar. Tem-se feito um esforço nesse sentido, estas manifestações públicas também ajudam esse despertar religioso, que se deve depois concretizar numa vida onde a esperança cristã pode iluminar e pode dar novo alento à nossa vida, às vezes tão difícil. Às tantas falou a propósito da estátua de São João Paulo II, que tem atraído muita gente, portanto, que quer ver esta peça, que é belíssima e que está então colocada no recinto com o nome de São João Paulo II. É vosso objetivo da unidade pastoral criar ali um espaço próprio, portanto, de adoração a São João Paulo II. Há projetos, quer nos dar conta do que é que está a ser feito no sentido de ali ser criado um projeto maior? Pronto, temos que partir da nossa realidade, que é humilde. Portanto, já temos ali a estátua que nos recorda essa dedicação do Conselho de São João Paulo II. A estátua foi recentemente iluminada, portanto, durante a noite, neste momento está iluminada. Foi também inaugurada uma fonte de água, água potável, que também nos ajudará a refrescar o espírito. O nosso objetivo, a nossa expectativa, melhor dizendo, é que no futuro ali possa construir-se ou possa nascer um santuário dedicado a São João Paulo II, que honrará a sua memória e nos ajudará a despertar a nossa fé, a inspirarmos em São João Paulo II para louvar a Deus e criar uma raiz, alimentar a nossa raiz cristã, desenvolver a nossa fé e também na relação com os outros. Pronto, isso aí é um sonho que está assim. Estamos na expectativa, vamos ver. Não é uma coisa para concretizar já amanhã, mas se a comunidade for sentindo que São João Paulo II está presente, que nele encontramos ajuda, pois possivelmente dentro de algum tempo podemos ter aí um pequeno santuário ou uma possibilidade de uma nova igreja, não sabemos. Vamos ver o que é que nos dará. São João Paulo II também nos irá ajudando e com a adesão que formos tendo, já veremos, pode efetivamente transformar-se ali um local onde o sentido religioso do nosso concelho se possa ir fazendo cada vez mais presente. Uma adesão também já que se pode verificar pela adesão das pessoas a esta associação de São João Paulo II. Sim, no início tivemos uma adesão bastante grande, temos mais de 400 associados. Vamos ver agora se todos querem continuar, não é? Ou foi a inscrição, mas oxalá possamos continuar e até aumentar o número de adesões para que efetivamente a memória de São João Paulo II possa ser um dinamismo que a todos nos ajude a crescer na relação com Deus e no alimentar a nossa fé. Foi também feita uma pequena oração que se chama a Coroa São João Paulo II, que é muito simples, mas que pretende justamente avivar-nos a fé e invocar São João Paulo II como esse que nos conduz à santidade, que nos ajuda a aproximar mais do amor de Deus. Muito bem, seu padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, a dar-nos conta aqui na Boa Nova desta visita da relíquia de São João Paulo II às várias paróquias da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Começa tudo então no próximo sábado, dia 22, e termina no próximo dia 26 de março, portanto já no ano de 2017. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença na Boa Nova, a dar-nos conta então de mais este momento que era de grande importância para a Igreja e para a Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Muito obrigado também pelo convite à Rádio Boa Nova. Oxalá continue a ser um instrumento que vai ajudando a encher a nossa vida de cultura, de recreio, de informação e também com o sentido religioso que lhe está associado, para que o nosso concelho possa efetivamente continuar na herança daquilo que recebeu e a Rádio Boa Nova seja este testemunho importante que congrega, que unifica também as pessoas do nosso concelho e também que alimenta este sentido espiritual da nossa vida que aponta a Cristo. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada mais uma vez, votos de um bom dia. Terminamos assim este espaço de conversa com o Parco António Loureiro, padre de Oliveira do Hospital, responsável pela unidade pastoral que está a promover esta visita da relíquia de São João Paulo II pelas paróquias da unidade pastoral de Oliveira do Hospital, num périplo que arranca sábado, dia 22 de outubro, e só termina dia 26 de março do próximo ano.